Ei, rap, há quanto tempo a gente se mantém fiel no front, independente do que vem. Vejo um monte se perder por nota de 100. Nós não, sabe irmão, a missão é bem mais hip hop. Há quanto tempo a gente se mantém abrindo a mente, fazendo a favela e além. Eu vejo um monte se perder por nota de 100. Nós não, sabe irmão, a missão é bem mais. Ei, moleque, a gente era looping, fita cassete, 3 em 1, duplo deck, sem breque, sem sonhar com cheque, só ser mais do que posso, sair dos destroços, lembra, salvar os nossos. Carai, que aconteceu aqui? Os grafiteiros se destacou, vários b-boy odeiam os MC. Ainda amo Grandmaster Flash, Planet Rock. É foda ver que hoje tem mais scratch nas bandas de rock and roll. Quero ideia e flow, saca? Direto vejo hip hop na mata, com gente igual eu dizendo pelo amor de Deus, doutor. E vários lá sugando como se a cultura devesse um favor. Sou Pepeu, sou Mano Brown, Nelson Triunfo, a fonte, King e Nino Brown. Sou os molequinho que chegou ontem. Quem é o oposto? Tenta, mas não convence. Vem comigo, 7-6, ainda lembro que é breakdance. Ei, rap, há quanto tempo a gente se mantém fiel no front, independente do que vem. Vejo um monte se perder por nota de 100. Nós não, sabe irmão, a missão é bem mais hip hop. Há quanto tempo a gente se mantém abrindo a mente, fazendo a favela e além. Eu vejo um monte se perder por nota de 100. Nós não, sabe irmão, a missão é bem mais. Com ou sem a bique, o flow ainda honra, chique show, big ho, mano. Mesma essência que pariu holocausto urbano, espírito suburbano, tipo RZO. Vários irmão com microfone, cê só mais um maluco. E se eu tô lá é tudo no meu nome. Fortificar desobediência com inteligência. Após algumas estações veio consequência. Bairros, cidades, estrelas, constelações. Souberam que a rua de baixo inspirava canções pros meus mano de fé, que tava confuso. Ficou claro, não sou conduzido. Conduzo, fui contra o fluxo pra calar os tiriça. Mostrei que a rua é nós, assim como somos nós a justiça. Sobreviver no inferno foi natural pros loucos. E hoje eles vão ver que nada como um dia após o outro.